5-0 ainda, pode aumentar. Confirme. É o 94-8 Papa Lima, tá restrito pelo centro a 250 nós. Mantém ou pode aumentar? Mantenha, 9-48 Papa Lima. Sete, mantenha. 28 com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5001 e a frequência do controle 119.35. 3J confirma 400, via Upwisker 58, decola da pista 28, curva à esquerda. NSC Gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5001, frequência 119.35. 5488 é tri, pode descer para 2000? Autorizado, descer para 2000 pés, altímetro no 011, reporte na final do procedimento VORDMS. 5488 se enche. Na proa por 7755. Isso, manter a proa até 3000 pés, igual no 755, está autorizado para o chamar acionamento no 04, chame táxi. Autorizado no 04, então, confirmando, manter na proa até 3000 pés, igual no 755. Gol no 077, pronto, cópia. Pronto, cópia. Gol no 077, está autorizado para o Galeão. Número voo 400, via Upper Zulu 14, até a posição Toquim, após Upper Alpha 317. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Krat. Transponder 5575, e a frequência do controle 119.35. Galeão aprovado via Zulu 14 até Toquim, após o Alfa 317. Decola 28, curva esquerda, Gole, Eval, Krat. Transponder 5575 e o controle 7935, gol no 077. Gol no 077, cotejamento correto, ajuste ao 0111. Chame pronto para o estacionamento 08, informe que após a decolagem vai manter proa até 3000 pés. Após a decolagem, mantém a proa até 3000. Gol no 077 está pronto para pushback sanamento 8. 08, o gol no 077 está autorizado para pushback sanamento, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi. Paulo Salvador, papapá, limpa, papapá, mais. Senhor Chanel 6321, aproxima-se do ponto de 28, está pronto. BBA Pátio 5, solicita sanamento, fica 10 minutos girando aqui, falou. Afirmativo. Como que vai alinhar e decolar de imediato pista 28, mantendo a proa até 3000 pés após curva à esquerda na Gole. Afirmativo, decola, mantém a proa até 3000 após a esquerda Gole. O Chanel 6321, decola de imediato. Autorização. 040-395. Trip 5488, na final avistando. PC 488, torre, ano noite, decimal 6. Grato, boa tarde. Após DCT, decola da 28 com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, transição VATAP, transponder 5530 e a frequência do controle 119.35. Ok, nível 220 para a barreira pela Whisky 42. Até lá, após direto, decola do 28, com curva à esquerda, Gole, VATAP, 5530, transponder, controle 119.35, o 2231 da passadeira. Passadeira 2231, protejamento correto, ajuste 1-0-1-1, após a decolagem vai manter proa até 3000 pés. Ciente, 2231. Solo Salvador, boa tarde, voo 925 para autorização Brasília. Para chegada de pitch. Para o 070, na chegada de pitch, estamos cientes da informação uniforme. O senhor autorizaria a proa de pitch? Mantém o perfil da chegada. Mantendo o perfil, 6730. Controle Salvador, alfabeto Juliette. Prossiga, alfabeto Juliette. O alfabeto Juliette passou o farol da barra. Dá visual com o Vera Cruz? Afirmativo, visual com Vera Cruz, o Alfa Vito Gilete. Frequência livre para a coordenação, Alfa Vito Gilete. Frequência livre do Alfa Vito Gilete. 3 horas de autonomia, alternando a Campinas. 9.35, bom voo. 0935, boa tarde, obrigado. Na pista 28 vai chamar a torre em 118, decimal meia dúzia, ajuste 10111, tem um bom voo, boa tarde. Taxi via India Alpha, no ponto, na Golf chamará a torre em 118, meia dúzia, altímetro 10111, zona 755. Fala, Golf 1077, confere, está autorizado para o estacionamento? Golf 1077 foi autorizado, no 08. Tente, está autorizado então. Sinal 35, bom voo. Controle, incêndio 9, sinal 35, Zato, boa tarde. Boa. Zero, sai da Gol e transição a fita. Firmativo, vai cruzar 3000, pode interceptar saída? Está liberado da restrição, autorizado interceptar a saída, eu achando a 321. Positivo, 321. Salve, Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião, 02. Guardião 02, mantém-se com condições visuais, proa nordeste, aguarde a autorização para voar na proa de oeste. Proa nordeste, aguardar uma autorização para o uísque, Guardião 02. 6720, enfrentando o desvio à direita para evitar a formação. Deixe o ambiente 6720, reduza para 2402. Reduzindo 240, 6720. Na final visual para a pista, voo 395. 395, chame torre ano 8, decimal 6. 86, 395. Controle 3217. Prossiga. Possibilidade de voar ajudas, 3217. Passara 4533, SAMIS Centro Recife, frequência ano 26, decimal 85. Chama Centro Recife, ano 2085, Fossero 4533. Estou no 395, 2000, Lençol do Serra Vitor 364, baixar travado. Estou no 395, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 05 nós. Livre pouso, pista 28, voo no 395. Alterno no 28, decimal 8. 264-1288, tá 3217, boa tarde. Não, Guardião, tá autorizado a superar pro Whisky, Whisky. Aguarde, Guardião 02, informo que a pista em 11 Salvador é a pista 28. Estamos tocando o campo já 4 milhas, o seu internet aqui, confirme? Estamos afastados do campo já 4 milhas. Possível apenas para o uísque, eu agradeço. Informo que as aeronaves que estão decolando é da pista 28, Guardião. Aguarde para voar no setor uísque. 02. Até a proa noroeste, Guardião 02. Noroeste. 948 Papa Lima, atinge, mantém 40. 948 Papa Lima, está fazendo desvios? Tá negativo, tá, inclusive por pouco cancelamento, eu consegui a visão com a operação da 35. Confirme, desejo pousar a pista 35? Afirmativo. Salvador, o gol 9925. 35, aguarda autorização, negativo, contato junto ao centro, aguarde. 399. A Lima tá entrando na final. Para o táxi, está com POB de 65, 65, 3 horas e 50 de autonomia até a Campinas. Para visual 50, desse mantém 1500 pés, ajuste 1011. Efetue um 360 pela sua direita e reduza a velocidade para 170 nós, November 48, Papa Lima. 360 pela direita, reduzindo 170 nós, passa a torre. Não, negativo. Efetue 360 e desça para 1.500 pés. 1.360, 1.500 pés, Papa Lima. 6720, cruzando 80 para o 70. 6720, reautorizado 3.000 pés, ajuste do altímetro 1.012 para a final do VR Delta Maikeco, pista 28. Reduza a velocidade para 2.30 nós. Positivo, descendo para 3.000 com 1.012. Para o meu RD-628-6720-230 nós. Com controle, o Xanar 6321 pode chamar o centro Recife? O Xanar 6321, chame centro Recife no 26.4 até no 28.8. 264-288, boa tarde, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, agora 755, não pode parar, dar 28, pronto. É o Gol no 755? Afirmativo. Gol no 755, ali mantém, puxa 28. Ali mantém agora, 755. Observe a passagem do Boeing após o mesmo estar autorizado a ingressar a parte principal remota 1-2. 488 após o gol, ingressa remota 1-2. 9-3-9. Oi, Salvador, November 48 Papa Lima, boa tarde. November 48 Papa Lima, reporte farol de. Correção, reporte na final de 3 milhas 35. 37 Papa Lima. Salve Salvador, boa tarde, gol no 395, livrando essa escuta. 3 mil pés, livre decolagem pista 28, vento 240 graus, 07 nós. Livre decolagem da 28, gol no 755, material por até 3 mil pés. Gol no 077, vai dar passagem, entende? Gol no 395, está autorizado o cruzamento da Alfa, via Quilo, pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Quilo, pátio 3, reportará para ingressar no pátio principal, gol. Gol no 077, após a passagem do Boeing da companhia, está cruzando a Alfa. Está autorizado para seguir táxi em frente via Alfa e próxima Golfo vai chamar a torre 118, decimal meia dúzia. Ajuste 10111, tomou voo, boa noite. 7 para segue, né? 4086, ajuste 10111, boa noite. Obrigado. 925, pronto, cópia. Copia, 925. 925 está autorizado para Brasília, número voo 360, via UPZulu 17, decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição UFITO, transponder 5005 e a frequência do controle 119.35. Seguinte, autorizado 360, UPZulu 17, decola da 28, curva esquerda, Gole, UFITO, saída, acionado 5005. 119.35 é o controle, está na posição 5, pronto para o puxo acionamento, gol 1925. Gol 925, acionamento correto, ajuste 10111, informe que após a decolagem vai manter proa até 3 mil pés. Após a decolagem, proa até 3 mil pés, gol 1925. Gente, o gol 925 para iniciar o pushback, aguarde um minuto para iniciar. A sua escuta, gol 1925. O gol no 395, ingresse no pátio principal, agilizando, por gentileza, para o gate 08. Obrigado, ingressando no pátio principal, posição 8, gol 395, está agilizando. Para pushback, acionamento, passarelo 2231. Tá, Victor, passa 240 para 150. Plano menos 2, acione identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 040. 040 na CARI, gol no 612, tem intenção de realizar o RNAVE 28. Deixe manter o perfil da chegada, aguarde autorização para o RNAVE. Mantendo o perfil, aguardando autorização, gol no 612. Controle, Salvador, boa tarde, TEL 8002. TEL 8002, acione identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 070. Identificou, desce ao 070. Coordenar por gentileza após a IPIT, proa do Serra Vitor 363. Até o perfil da chegada, aguarde autorização para o RNAV. Transponder 5016 e a frequência do controle 119.35. 380 aprovado São Paulo, up 358, decola 28 curva à esquerda, Poli Eval Sagaz. 501 no meio no transponder e 1935 controle do voo 93399. 399, cotejamento correto, ajuste 1011, chame pronto, pushback acionamento no gate 01, informa ainda que após a decolagem vamos ter proa até 3 mil pés. Após a decolagem, proa até 3 mil, 1399, já chamar quando pronto, obrigado. Gol no 077, não pode esperar da 28, pronto. Gol no 077, mantém o ponto de espera da 28. Mantém o ponto de espera do Gol no 077. Torre, boa tarde, Webjet 6720, aproximação final do PORDM. Boa tarde, Web 6720, livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 04 nós. Autorizado, pouso, pose 28, 6720. Mike, boa tarde. Boa tarde. Ali mantém, puxar 28. Ali mantém 28, cono 077. Confirma tráfego. No hotel B26, 4 horas de autonomia, alternando Brasília. Show, passarei 2231, não está autorizado seu táxi até através do gate 612. Ajuste 1012, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, 1012, livre táxi, Juliette Alfa, próxima Golf, chama a torre 183, gol 925. 1862, hein? 1862. Solo Abjet 6720, boa tarde. 6720, boa tarde, está autorizado seu táxi via Alfa, pós India, gate 04. Alfa India 04, obrigado. 231, segue o banho da Gol com a matrícula Varig, que está taxiando via Juliette. Segue o mesmo com o número 2, ponto de espera da 28 na Golf, onde lá vai chamar a torre 18, decimal 612. O ajuste 10012, tem um bom voo, boa tarde. Gente, vai seguir o banho da Varig como número 2, ponto de espera torre 186, passaria do 2231, boa tarde. Vai manter 2509 abaixo do nível 10. Sim. 399-01, está autorizado o seu fluxo de estacionamento. Chame para o táxi, o Gono 399. Sim, chama para o táxi, 99. Então, pequeno desvio à direita. 002, confirme PRO e por quantas milhas? 255, a magnética, 10 milhas no máximo. Vamos. 755 a magnética, máximo de 10 milhas. Mano 755, tá na escuta? Afirmo. Chame centro 126.4. 126.4, boa noite. Salvador, boa tarde. 3190, tem que saber. 3190, essa identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 080. 180 na cara, tá 3190. Gol no 612, na presente, pode aprovar a Serra Vista 362? Aguarde, mantenha prova, gol no 612. Controle gol 1077. 8002, desça para 3000 pés, altímetro no 012. Para 3000 com 1012, após desvio, pode voar o Serra Vista 363. O desvio autorizado, redução de velocidade a critério, tá 8002. Autorizado, então, 363 após o desvio, 38002, descendo para 3000. Controle gol 1077. 002, informo que mantém a velocidade, informe quando estiver em condições de reduzir, é o número 1 para aproximação em Salvador. Gente, vai informar reduzindo, 8002. Controle, gol 1077. 1002, já está em Pituaçu? Afirmo, Guardião 02. Comitou o Rio 118.6, Guardião 02. 118.602. Controle, vai que é com o Delta, ingresso a Xé. 1002 indicada? 2609. Leão 02, da presente está autorizado, base pela direita, da 17, reporte, correção, está autorizado, direto pátio do Graia, Guardião 02, o vento 240 graus, 05, lá. Da presente para o pátio do Graia, Guardião 02. Controle, o gol 1077. Controle 90, desça para nível 050. 50, tá 310. Salvador, Papa Romeu, Romeu, gravado. Bono menos 2, informo que o seu limite é radial 1-1-0 de Salvador. 1-1-0 de Salvador. Bono 077, suba restrito para nível 360. Passa, escuta assim que pronto, 356. Manter posição, gol 925. Rodou Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, identifique autorizado chegada cara e desça para nível 060. 060, ótimo. Tem até o nível 360. Vai tentar novamente com o controle 119.8. Se não, 120, só com aguardando. Afirmativo, manteu 360, a restrição vai tentar em 198, confia. 1198 ou 1208? Ok. 2209. Gente, 220, 319. 26 a bordo, 4 horas e 25 de autonomia, alterna com fim. Gente, 126 a bordo, com fim de 425, gol no 399, taxi via Índia Alfa e Golf, ponto espera da 28 na Golf, 218.612, ajuste 1012, tem um bom voo, boa tarde. Ele tá Índia Alfa, Golf na Golf, ponto espera 18.6, quanto foi, obrigado. Obrigado, até a próxima. Vou já na final, faz tudo, né? Cliente, Guardião 02. Ok, autorizado, reportará final aí, nave. Gol no 077, alterna 128.8. Tá ponte da Vitor para acionamento. Comprando instrumento para Natal, no 270. Eu faço a 1-1, aguarde autorização 270 para Natal. Tá bom, dado. Leão 02, só confirma a posição no momento. 4 graus. decolagem pista 28, vento 230 graus 07 nós. Livre decolagem pista 28, gol no 92. Salvador, Maquete Delta. Lumiano 2, couve à esquerda, proa 0 no 0, limite radial 1 no 0 de Salvador. Esquerda 0 no 0, limite 1 no 0 de Salvador, gol no meio 1 2. Patrulha, Maquete Delta. Siga. O Maquete Delta já passou o Opera Clube, tá na proa de Itapuã. Tome torre, na noite desse momento, Maquete Delta. Certo. Oi, Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte farol de Itapuã. Essa. Escuta. Controle, tá, 8002, passa o Sierra Victor 363. Decolado ao 07, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa noite, gol 1925. Yes. 040. Boa tarde, o TAM 8002. TAM 8002, livre pouso pista 28, vento 240 graus 04 nós. Livre pouso na 28, confirme só o vento, por gentileza. 240 graus, 06 dúzia de nós. Copiado, graças. Mike Eco Delta, Itapuã. Mike Eco Delta, tem condições de pouso na 35, vento 220 graus, 06 dúzia de nós. É positivo, mas preferia pousar na 17, se for possível. Seguinte, Mike Eco Delta, mantém o farol de Itapuã, aguardando instruções. Delta. O 602, autorizado voar. Reassuma a navegação na proa do Serra Vito 363, reporte no final da Rinaldi. Serra Vito 363 autorizado, vai reportar no final da Rinaldi, gol no 602. No 602, altímetro no 0 no 2. No 0 no 2, gente, gol no 602. O livre voo 3620 via Upper Zulu 17. Decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. Na saída Gole, transição UFITO, transponder 5031 e a frequência do controle 119.35. Exaldo 360 Brasília, Upper Zulu 17. Decola 28, curva à esquerda Gole UFITO 5031 transponder e o controle é 119.35, tô 3567. Na 3567, o ajuste é no 012 e informo que após a decolagem vai manter proa até 3000 pés após cumprir a saída. Certo, após decolagem manter a proa até 3000 e prossegue na saída do 3567. Correto, na 3567, chame pronto no 62. Portará. Macau 111, pronto, cópia. Pronto. Macau 111, está autorizado para Natal, o número voo 270. A rota é DTT, decola da pista 28, com curva à direita após a decolagem, na saída Aron, após direto, transponder 5564 e a frequência do controle 119.35. Autorizado conforme, 270 para Natal, decola da pista 28, com direita, na saída Aron, após DTT, 5564, transponder 119.35, o controle. Macau 11, protegimento correto, ajuste 10012 e informo que após a decolagem vai manter proa até 3000 pés. Certo, manter proa até 3000 pés. O patrão está livre acionamento? Afirmo, está autorizado o acionamento. O Macau 11 e reporte para o táxi, só confirmando 02 a bordo. Só posso parar para o táxi com 2 a